passagem do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber porquê. Ação do tempo nas nossas vidas nos fez ganhar, nos fez perder. Ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber porquê. Mesmo os mais fortes às vezes não encontram uma saída. Mesmo os mais sábios às vezes não encontram uma saída. Vivendo e aprendendo a viver com os contrastes da vida. Quando tudo se torna previsível e não se espera mais da vida. A ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber porquê. Hoje eu acordei pra um sonho, mas é pra eu evoluir, seguir em frente, enfrentar a vida. Deixar acontecer o que demais está por vir, deixar fluir naturalmente. É pra eu evoluir, seguir em frente. Mesmo os mais fortes às vezes não encontram uma saída. Mesmo os mais sábios às vezes não encontram uma saída. Vivendo e aprendendo a viver com os contrastes da vida. Quando tudo se torna previsível e não se espera mais da vida. Ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber porquê.